durante muitos anos, especialmente durante o tempo da ditadura. Salazar foi o presidente do Conselho de Ministros a partir de 1932, e então a escola só tinha um objetivo, que era fomentar o aparecimento de elites. As outras classes, os trabalhadores rurais, mesmo os artífices, o que eles não precisavam de saber ler e só precisavam de saber ler e escrever, isso, uma cultura mais elaborada, isso podia querer dizer que as pessoas iam ler, iam ouvir, e isso tornava-os perigosos, entre aspas. Então, o que havia era, de facto, uma ligação entre a escola e a igreja. Como já disse, rezava-se. Eu lembro dos meus manuais da primeira e da segunda classe, para além das aprendizagens normais, vinham sempre aquelas orações todas. Nós sabíamos de cor aquelas orações todas que tinham lá no fim. E para além da catequese, nós na escola também tínhamos esse tipo de... Depois, sobre a questão também da ligação da escola ao Estado, provavelmente que o Estado fazia da escola, para além das imagens do Presidente do Conselho e do Presidente da República que estavam lá ao lado do crucifixo, então tudo aquilo estava também ao serviço do governo, da ideologia. Os problemas eram do género, problemas do caderno. Sabendo que o senhor Presidente do Conselho inaugurou uma estrada com 5 km, obra do Estado Novo, sabendo que a estrada custou 500 escudos, quanto é que ficava cada quilómetro? E com esse conjunto, as leituras, os livros de leituras estão carregados de utilização política da escola pelo Estado. O homem trabalhava na sua profissão, a mulher trabalhava em casa, tomava conta dos filhos. Sei lá o que é que deu. Olha, podíamos estar aqui uma tarde inteira a falar sobre esta relação escola-família, valor.